de nós dois, que é feijão com arroz, deleto da lixeira. Eu não sou funk cheira, você gostou de mim, foi fazendo besteira na caminhonete inteira. Não vem depois reclama de nós dois, que é feijão com arroz, deleto da lixeira. Eu não sou funk cheira, você gostou de mim, foi fazendo besteira na caminhonete inteira. Meu teto caiu, a mulher descobriu, sei não se eu vou sofrer. Gostei demais de você, não tô dando um migué, cê sabe como é, nós dois deu certinho. No som da minha caminhonete, toca rock, toca Ivete, desde a Rocha, Chão Carreiro e Bardinho. Sei que cê gosta, tudo que toca cê dança, se arriar o som cê cansa de pular. Não vem depois reclama de nós dois, que é feijão com arroz, deleto da lixeira. Eu não sou forquicheira, você gostou de mim, foi fazendo besteira na caminhonete inteira. Não vem depois reclama de nós dois, que é feijão com arroz, deleto da lixeira. Eu não sou forquicheira, você gostou de mim, foi fazendo besteira na caminhonete inteira. Não vem depois. Conrado e Alexandro, caminhonete inteira no Central do Sertanejo. É música boa, o melhor do sertanejão você ouve aqui com certeza de segunda a sexta-feira na sua rádio, que é líder de audiência. Olha, gente, audiência lá em cima nessa quarta-feira maravilhosa, meiozinho de semana. Agora tá chegando mais sucesso, mais música boa no Central do Sertanejo. Boa quarta-feira. Quer me provocar? Sempre diz que tem vontade de rasgar minha camisa e se aproveitar. Solta o seu cabelo, vive em frente ao espelho, manda fotos provocantes pra mim. E sai tirando onda, me chama de sem vergonha, faz de santa quando eu tô afim. Ela vem de corte, vestido curtinho pra me assar. Vai jogando charminho, passando vontade de te agarrar. Ah, quando tá na balada, beijando carinha, tá olhando pra mim. Dá um beijinho nele, rostinho de lado, tá olhando pra mim. Ela é top demais, não sabe do que eu sou capaz. Ah, se não for abusar, deixa ele de lado, aproveita de mim. Que na realidade aqui tem um cara, você sempre quis. A noite só vai começar quando eu te beijar. Ela vem decote, vestido curtinho pra me assar. Vai jogando charminho, passando vontade de te agarrar. Quando eu te beijar. Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Que tal aquele lance da casinha pra nós dois? Escolher nome pros filhos depois. Eu não tô aguentando essa distância de você. E aí, o que você acha dessa saudade acabar? É isso mesmo, tô falando de casar. Nós nos amamos e esperar mais pra quê? Porque eu só quero mais amor e menos saudade. Vai, resolve logo essa questão. Eu não vou mudar de opinião. Eu te quero tanto e você sabe. Um dia eu não aguento de vontade. Faz esse favor pro coração. O nosso futuro está em suas mãos. Eu te amo tanto e você sabe. Eu quero mais amor e menos saudade. Aquele lance da casinha pra nós dois. E escolher nome pros filhos depois. Eu não tô aguentando essa distância de você. E aí, cê acha dessa saudade acabar? É isso mesmo, tô falando de casar. Nós nos amamos e esperar mais pra quê? Porque só quero mais amor e menos saudade. Resolve logo essa questão. Eu não vou mudar de opinião. Eu te quero tanto e você sabe. Um dia eu não aguento de vontade. Faz esse favor pro coração. Nosso futuro está em suas mãos. Eu te amo tanto e você sabe. Eu quero mais amor e menos saudade. Vai, resolve logo essa questão. Não vou mudar de opinião, não. Eu te quero tanto e você sabe. Um dia eu não aguento de vontade. Faz esse favor pro coração. Nosso futuro está em suas mãos. Eu te amo tanto e você sabe. Eu quero mais amor e menos saudade. Eu quero mais amor. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Tá vendo, quem mandou não dá valor. Agora quem perdeu fui eu. Eu ando chorando, largado, perdido, alucinado, andando pelas ruas feito um cão abandonado. Louco, apaixonado por ela, eu tô pagando o preço por não ter me dedicado. Mas não fui capaz, perdi meu grande amor sem ela. Meu coração tá preso, indefeso, eu não aguento mais. Eu tô morrendo de amor, por ela eu me embriago. É que saudade, é que carência, oh sofrência. Sofrência, garçom, tira esse CD, porque assim vou à falência. Oh, sofrência, por ela eu me embriago. É que saudade, é que carência. Oh, sofrência, garçom, tira esse CD, porque assim vou à falência. Oh, sofrência. Eu ando chorando, largado, perdido, alucinado, andando pelas ruas feito um cão abandonado. Louco, carechonado por ela, eu tô pagando o preço por não ter me dedicado. Mas não fui capaz, perdi meu grande amor sem ela. Meu coração tá preso, indefeso, eu não aguento mais. Eu tô morrendo de amor, por ela eu me embriago. É que saudade, é que carência, oh sofrência. Garçom, tira esse CD, porque assim vou à falência. Oh, sofrência, sofrência. Por ela eu me embriago, é que saudade, é que carência. Oh, sofrência, garçom, tira esse CD, porque assim vão à falência. Oh, sofrência Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Sei que você não se importa ao me ver de volta, bater na mesma porta onde te dei as costas um dia e sair. Sei que fui tão imaturo, menino inseguro, com medo do futuro, mas agora eu juro, vim me redimir. Esse tempo ausente, eu pensei na gente, pra seguir em frente eu tenho que mudar. Na nossa separação cheguei à conclusão que o seu coração é o melhor lugar. Te perdi, me perdi, mas dá pra voltar. Faço o que quiser de mim, é só dizer um sim pro meu coração. Que me jogo nessa porta dentro, pegue e arrependo essa solidão. Faço o que quiser de mim, é só dizer um sim pro meu coração. E me jogo nessa porta dentro, pego e arrebento essa solidão. E juro, meu futuro tá nas suas mãos. É só dizer um sim pro meu coração. E me jogo nessa porta dentro, pego e arrebento essa solidão. Faço o que quiser de mim, é só dizer um sim pro meu coração. Jogo nessa porta dentro, pego e arrebento essa solidão. E juro, meu futuro tá nas suas mãos. João Carreiro, faça o que quiser de mim. Aqui no Central do Sertanejo é assim, música boa o tempo todo, muita animação, muita energia positiva. Galera, eu vou pro intervalo, na volta tem mais informações, na volta tem muito mais músicas no melhor programa de música sertaneja do seu rádio. Conto com a sua audiência, não desliga, o intervalo é rapidinho. Central do Sertanejo.

claro que eu tô aqui no Central do Sertanejo na sua quarta-feira, dia 3 de fevereiro do ano de 2016. Olha, gente, tô indo embora. Tô indo embora, amanhã tem mais, amanhã é quinta-feira, pré-fim de semana. A gente vai se encontrar aqui na sua rádio preferida com mais uma edição do melhor programa de música sertaneja do seu rádio. É claro que é o Central do Sertanejo. Galera, fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Grande beijo, valeu pelo carinho. Até amanhã, gente, com mais Central do Sertanejo. Vem aí a saideira de hoje, né? Gente, tudo de bom. O que fui dessa vez? Você faz essa cara e eu já sei, não vem coisa boa aí. Fui um lobo sozinho. Você sabe. Sabe. Lobos são caçadores. Lobos não mandam flores. Lobos não se apaixonam e nem juram amores. Lobos são caçadores. Lobos não mandam flores. Lobos não se apaixonam e nem juram amor. Você sabe. Sabe. Lobos são caçadores. Lobos não mandam flores. Lobos não se apaixonam e nem juram amores. Lobos são caçadores. Lobos não mandam flores. Lobos não se apaixonam e nem juram amores. Lobos são caçadores. Lobos não mandam flores. Lobos não se apaixonam e nem juram amores. Caçadores. Central do Sertanejo.